Regional. Como será o amanhã? Eu não sei. Será que Jesus Cristo vai voltar? Talvez. Será que na periferia tudo vai melhorar? Sem violência, sem fome, sem armas, sem drogas. Será que essa situação irá mudar? Mas contando sem fé, a tendência é piorar. Eu não aguento mais toda essa violência. Por isso, meu irmão, aumente logo sua crença em Deus, único que pode te dar a salvação. Por isso, saia desse caminho errado, meu irmão. Sem Jesus e Deus no coração, você está sem alma, está sem noção da situação do perigo em que você está. Está na mira do diabo e ele vai te pegar, te vai pro lado do mal, direto para o inferno. Vai te atentar a vida inteira, você logo sincero. Por uma escolha errada, volta tudo a perder. Por isso nessas horas não queria ser você. Não sei como será meu amanhã e nem o seu, mas deixo meu destino aí nas mãos de Deus. Como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá nos acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá nos acontecer? O meu destino será como Deus quiser. O amanhã vem, o Senhor sabe do que faz. Por isso louvo o seu nome, sempre mais e mais. Não sei se amanhã ainda eu vou viver, ou quem sabe talvez será que vou morrer. Mas com Jesus do meu lado, eu sei que vou vencer. Por isso eu só creio no meu Deus que tem poder. Só ele sabe o destino de todos nós. Na hora do perigo ele nunca deixa só. Lucifer só pensa na maldade e no sofrimento, mas eu já tô ligado nesse movimento. Então desce rapidamente que vai fazer da sua vida. O diabo quer uma brecha pra deixar ela destruída. Onde eu estiver, Deus também vai estar. Dentro da igreja ou em qualquer lugar. Não sei como será meu amanhã e nem o seu, mas deixo meu destino aí nas mãos de Deus. Como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá nos acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá nos acontecer? O meu destino será como Deus quiser.